Almas decadentes, ser humano ambicioso, do coração doente, notório disso tudo. Esperança ou coragem, sou a parte desigual da sociedade. Eu não quero ver cena de devastação. Nossa luta, nossa guerra, não pode ser em vão. Temos que ceder, começa a ter esperança. Agora você perde, na frente você ganha. No começo é aventura, depois vem o tormento. Bem-vindo ao velho oeste, tempo de fuzilamento. Lutar por igualdade, sem paz não tem justiça. Qual foi a recompensa, o que ganhei na vida? Vida corrompida, vazia sem sentimento. Eu sobrevivi, mas já morri por dentro. No meio da miséria, tem nosso fracasso. No meio disso tudo, verdadeiro holocausto. Depois das orações, me sinto protegido. Sem fé tô desarmado, sozinho não consigo. Mas sem recomeçar, vou seguir de onde parei. Perdoa-me, Senhor, eu sinto que falhei. Eu hoje falhei, estou falhei, tão triste. Eu precisava tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas, também lhe confessar tantos segredos meus. Mais um gladiador na espreita, na arena, afiando as lanças, se manter na resistência. Palavras contundentes que invade a sua mente. Poesia Gun sempre será extrema linha de frente. Um estilo, uma tese, um compromisso até o fim. Na sintonia, vários parceiros eu sei estão por mim. Várias datas de caminhada, mil fita, mil emoção. Clipe com os moleque de rua que abalou o coração. Vamos no fio da navalha, locomotiva não para. Substância corrosiva até o fim da meada. Fortalecer a corrente junto com nobres guerreiros, mantendo sempre equilíbrio no estilo Gun. Ser verdadeira causa não é perdida, onde esperança a vida. Então serei mais um causador da revolução expandida. O corpo cansa, mas a alma resiste. A oração estrutura o povo unido, faz um hino tão forte que Deus escuta. Tamo junto, equilíbrio, cês tão ligado de qual é. Só verdadeiro de caminhada se manterão de pé. Que nosso Deus abençoe a todos nós e a família. Sempre converse com Deus, essa é a grande saída. Eu hoje estou tão triste. Eu precisava tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas, também lhe confessar tantos segredos meus. Eu hoje estou tão triste. Eu precisava tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas, também lhe confessar tantos segredos meus. Eu hoje estou tão triste.